mira enquanto uma borboleta senta na perna do freio. Entender que um cristão que se cruza campo afora, mirar a garça mateira